Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Quarto Andamento, aqui na Rádio Antena Web. Temos tido algumas falhas para consigo e temos que admitir que há algumas semanas não temos estado juntos. Mas agora estamos de volta aqui à Rádio Antena Web para, durante uma hora, lhe trazermos grandes obras, grandes compositores, grandes momentos da música clássica, da música erudita. Eu sou a Joana Santos e fico consigo nesta quarta-feira entre as 23 e as 0 horas, nesta e em todas as outras que se seguem. A nossa primeira obra de hoje é de Sergei Maninov, que nos traz Concerto para Cravo número 2. Passamos então a ouvir esta obra. Thank you.

Thank you. Terminamos de ouvir Concerto número 2 para cravo de Sergei Rachmaninov e passamos a ouvir agora nos próximos minutos e para terminar esta edição do programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web, comigo Joana Santos, um compositor que já por cá passou. Ficamos então com Tchaikovsky, que nos traz Concerto para Violino. E é com esta obra que terminamos a nossa edição de hoje. Desejo-lhe uma ótima noite, um resto de uma ótima semana e conto consigo na próxima quarta-feira. Boa noite. Quarto andamento com Joana Santos.